Aí, malandro, vários problemas vão te rodear pra te fazer cair, tá ligado? Só que, o que são esses problemas diante de sua garra, fé, coragem, força de vontade, perseverança, tá ligado? Determinação. Eu acho que cada um de nós tem algo dentro da gente que é bem maior que qualquer problema aí. Aí, tio, olha lá de cima, olha o filho dele aqui embaixo. Batida tipo manicômio, rima que sai lá do fundo. Me ofereçam mil caminhos, mas com dois já me confundo. Perdi as contas de quantas vezes me perguntei. Já que não faz sentido, então me explica aqui onde eu errei. Me estudei na intenção de tentar me entender. Que as presepadas do meu pai ia ser foda de eu prever. Tô pra ver, renascer, pretexto não falta ter. Ressuscitar vagabundo, só mesmo depois de morrer. Me fudi pra aprender a fazer o bem sozinho. Como aprendi sob backtrack, uns copos de vinho. Fiz crescer, me iludi, perdi, ganhei. Sozinho, neguinho, tumultuei com a metade dos vizinhos. Vagar, pensar, tentar fuder, compreender, interpretar. Nada volta pro lugar se não sair de lá. Minha natureza, lágrimas a matar. Só um choro pra cair, tio, 10 risos pra se levantar. Eu já quis que alguém morresse, já quis morrer um dia. Já pedi pra viver, quando achei que morreria. Tentei evitar a morte de alguém, pedi socorro. Hoje acordo pra nascer, durmo pra morrer de novo. O mofo tá tão perto, meu pai com o rosto inchado. De mãos atadas, meus abraços não tem resultado. Sai pra fora, sente a brisa, rasga a cara, vive a vida. Mais uma noite que foi mal dormida, não, nada mais ajuda. Eu vou de encontrar o mal, loucura de psicopata. Não cura com Gardenal, nem sei onde me encontrar, ao menos onde procurar. Quem sabe no riso do Iago, ou no brilho da Tainá. Me fechei sozinho num quarto, colateral consequência. Sai de lá injuriado, debati com a consciência. Solta o riso, fecha a cara, troca face, quem diria. Me assombra ouvir que amanhã é outro dia. Já tentei me encontrar e já vai escurecer. Na praça a função se mata pra pagar, pra se perder. O asfalto tá molhado, o vento seca pro sopro. E na parte que secou meu choro vai molhar de novo. Portão de grade me permite ver lá fora esse momento. Só quem tá lá fora também ganha aqui dentro. Deitar pra esquecer, esquecer pra ir deitar. Dá um final em tudo isso na intenção de me encontrar.